deixa não. O bombeiro apagar o fogo do seu coração. Irmão, não deixa, não deixa não. O bombeiro apagar o fogo do seu coração. Este fogo é do céu, caiu em Jerusalém. Os discípulos foi queimado, tá queimando aqui também. Você deve ser queimado, este fogo te faz bem. Todos vão pegando fogo e o bombeiro aqui não vem. Este fogo quando acende é difícil de apagar. Quem não adora